a Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino de vosso Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Deus nosso Pai, dignai-vos abençoar esta água que nos recorda o nosso batismo pela força do Espírito Santo. Que esta água, sinal da vida nova em Cristo, bebida com fé e devoção, traga saúde aos enfermos, paz e harmonia nas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De oração em louvor a São Maximiliano Maria Kolbe, elevando as suas intenções a Deus através do mártir da caridade. Rádio Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. E vamos juntos rezar a coroa em louvor a São Maximiliano Maria Kolbe. Eu sou Valdo Rocha, nos trabalhos técnicos Renato Figueiredo. E você poderá rezar conosco, 0-11-4397-6520. Iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.